Uma 738, táxi Alfa Juliette 05 ao portão. Negativo, 1201 no Honda 03. Pouso autorizado na 17, vento 130 graus 079. Autorizado, Duna da presente. Duna da presente, 722, 62.000. O azul 4207 para a cópia, chame em 121 no decimal 1. Informação agora em curso é o papá, ok? Bravo Delta, Solo 04, autorizado, make track do 435. Salvador é o Oceaner 6200. Oceaner 6200, bom dia, excelente identificação, chegada Mari, desse mantenha 050. 050 na chegada Mari, 6200. Quatro a bordo no pátio 3, livre acionamento, porém para o táxi, chamem 121 decimal 1, o Vitor Charlie Hotel. do localizador, zona 05722. 05722, com colete final, chame tu em 198-295. 198-95, 5728, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, web 5728, final, zona 0. 5728, faz novo campo. Negativo. Bem, chama quando visual, não está chovendo sobre o campo, está instrumento, mil pés, 4000, fica uma olhada. Gente, 5728, avistando o campo agora. Papapá, Alfa, Juliette Serra, livre frequência para coordenação. Chame Salvador novamente a 20 milhas. 75722. 20 milhas, Alfa Juliette Serra. Falou no T, direito, no 219. 219, 5728, obrigado, bom dia. Bom dia. Escuta. 728, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Monitore 121 décima 1, por gentileza. 211, táxi via Alfa, Juliette, para o 29, 728, obrigado. Vitor Charlie Hotel, decolagem autorizado no 0, vento 08, 0 graus, 059. Autorizado, Duna da Presidência, descendo para 2000 pés e justo no 019. Controle, autorizado, Duna, Duna da Presidência. Autorizado, Duna da Presidência, Xaner 6200, desça para 2000 pés e justo no 019. Grato, Duna, 2000 pés, 1019, 6200. Controle Salvador, para passar para o Júlio Sierra, a 20 milhas, agora na proa de Paris. Gente, no 1500 pés, mantenha o corredor Vera Cruz e aposta através de Paris. Serra, controle de Salvador. Prossiga. Salvador está operando por instrumento, teto de 1000 pés com visibilidade de 4000. Chuva na final da pista 7. Eu vou aguardar no circuito de... no circuito de Vera Cruz. Vicente, Alfa Juliette Serra. 0 Hotel, bom dia, contato radar, saída Conde, sub mantenha 090. Isso é 0 Hotel. Conde, confirme. Confirma. Prezado Conde da presente, Vitor Celedão. Direto Conde, Vitor Celedão. R6200, livre LS, reporte estabilizado. Reportarei LS 6200. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5220. Trip 5220, bom dia, será a identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Mari descendo para o 060, Trip 5220. TAC-LS-6200, Janá. Gente, com palete final, chame o Renan Moes, 95. 18956200. Torre Oceania 6200. 6200, Oceania, autorizado no campo. Afirmativo. Pouso autorizado no zero, -1, 20 graus, 059, pista molhada. Ok, livre pouso, pistão no zero, Oceania 6200. Azul 4060, good morning, Skok Adain, to my arrival, turn in the tank, level 070. Azul 4060, good morning, Salvador, bom dia, o Azul 4207, vamos começar a passageira. 207 da Azul, traço da Oceania final 1-0, mantém por espera. Azul 46, correction, Azul 4060. Passa Papa Alfa, Juliette Serra, frequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, Alfa, Juliette Serra. Padrão Salvador, é o Alfa, Juliette Serra, solicita condições para todos os momentos. Ok, Alfa Juliette Serra, entre em coordenação com os tráficos locais de Itaparica, ok? Eu quero para todos em Salvador. Salvador opera por instrumento, ok? Teto de 1000 pés, velocidade 4000 e chuva na vizinhança. Azul 4060, descend to track level 180. Vai liberar na próxima, direita 121-1. Change. Azul 4060, traffic 11 o'clock, 6 mile, eastbound, descending track level 060. Controle, eu fico com o Charlotte. Azul 4060, did you copy? Traffic 11 o'clock, 5 miles, eastbound, descending track level 060, Alpha Tango 72. Roger. Controle Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, prossiga. Solicita manter o 070. Autorizado. Atinge e mantém agora o 070. Azul 4060, tenth foot level 150. Trip 5220 informa tráfego 4 horas 3 milhas, descendo para nível 150, eco 190. Sim, aqui é o 5220. Roger. Decolou 2000, controle 1208. 208, 207. Decolado na da Leda Bridge, cruzando agora 1400 metros. Azul 4207, bom dia, contato radar, saída da Leda Bridge, submantenha 360. Pode manter 360 na da Leda Bridge, obrigado. Azul 4060, descend to 2000 feet, QNH 109, traffic overtaking. 2109, traffic check, Azul 4060. Trip 5220, reduz velocidade para 2009. Reduzir velocidade para 209, Trip 5220. Roger, Azul 4060. Trip 5220, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, correção, curva à direita, proa 080. Direita 080, trip 5220. Eu posso trocar isso por velocidade? Eu trago para 140 nós e mantenho a proa. Negativo para sequenciamento, curva à direita, proa 070. Direita 070. De qualquer forma, estou reduzindo a velocidade para 150 mais o trip 5220. Gente, grata. 5220, estamos vetorando para espaçamento com a nave azul que está mais veloz, prosseguindo na chegada à Mari. Assim que der 5 milhas, a gente vai prosseguir normalmente na chegada, ok? Eu entendi perfeitamente, claro. É que para mim é melhor reduzir a velocidade, que eu gasto menos combustível, que ficar em 200 nós e curvando para a direita e esquerda, entendeu? E essa é uma coisa que o avião me dá essa possibilidade. Positivo, a redução da velocidade fica a critério do senhor. Aí assim que eu tivermos 5 milhas de separação com o azul, que já está quase em TAP, o senhor voltará agora para a chegada normal, ok? Ok, muito obrigado, tenho azul no visual. O trip 5220 está presente agora, foi na proa 030. É para trip isso? Sim, o trip 5220, vou agora na proa 030. Ok, proa 030 no momento, trip 5220. Trip 5220, agora voa proa de Duna, ok? Agora voando Duna, trip 5220, e por favor, diga a melhor velocidade que eu quero que eu mantenha para Duna. Estou mantendo 150 agora. Ele já tem separação suficiente, foi Duna. Foi no Duna, trip 5220. Azul 4060 cleared ILS, report established. 4060. Trip 5220, desça para 2000 pés, informa ajuste no 09. 2000 pés ajustado no 09, Trip 5220. Bom dia. Salvador, voo 260, bom dia. Ponto de zero, pronto. 260, bom dia. Linha decola no zero, vento 120 graus, 079. Linha decola, vento no zero, voo 260. Tango Vitor, Charlie Hotel, serviço radar terminado, 5,2 milhas nordeste do Velho Salvador, chama Aracaju na frequência 903. Azul, Roger, secure, establish. Roger, complete final and contact tower on frequency 118.95. 18.95. Solar Tower 04060. 207, Recife no 251, secundária no 3325.